RJ tem pica, em SP tem pica, em BH tem pica, sempre vai ter pica. 99 problemas de uma negra bonita. Pica não tá na lista, pica não tá na lista. Se eu for fazer show na sua city, prometo ficar atenta na DM. Não vai me mamar na van, mas eu te mando o número que eu tô no prédio. Ele vai fumar da minha planta, mas traga devagar pra não te dar teto. Eu preciso de você vivo, senão quem é que vai me tirar do tédio? Ele vai falar que ficou com a Duke, depois vai falar que quer a Luana. Pra quem acredita, esse puto é rico, mas conta pros amigos quem que banca. E ele me liga, me liga, me liga, doidinho pra ver o piscina no meu peito. Sabe que eu sou novinha visionária, por isso não fodo com ele no pelo. Sei que cê gosta de uma preta riquinha, mas não é de mim que cê vai ter herdeiro. Se esperar que eu babe seu ovo, pode apostar, morre de saco seco. O azulzinho que deixa ele duro é o verificado no meu nome. Nós que maceta e some, nós que maceta e some. RJ tem pica, em SP tem pica, em BH tem pica, sempre vai ter pica. 99 problemas de uma negra bonita. Pica não tá na lista, pica não tá na lista. Puto e frágil desse jeito, baby, eu que não perco meu tempo. Ontem falei duas verdades e você carente nem dormiu direito. Quer me botar no seu nome, mas falta recurso pra essa sutileza. Sinto sua intenção de longe, mas nem se eu nascesse com duas bucetas. Eu que não divido pica, eu já falei pra duquesa aqui. 99 problemas e pra cada um deles nós tira de letra. Negra bonita não pode ser fraca, sei que um dia já sofri por feio, mas fiz enterro desse meu passado. Hoje colher semente e dinheiro, por isso vive babando nas nossas conquistas. Me chamou pra trampo e eu não caí na sua pica. Coitado, te acho muito grupo de artista. Se quiser um conselho, trampa pra mudar sua vida. É, na RJ tem pica, em SP tem pica, em BH tem pica, sempre vai ter pica. 99 problemas de uma negra bonita. Pica não tá na lista, pica não tá na lista. Bagulho é dinheiro no bolso, não adianta me ligar, não adianta mandar mensagem, tá ligado? É business, baby. Business, business, business. Pica não vai ser um problema, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Amor, me perdoa por ser calvo.